um lobisomem americano em Paris. Guarde o troco. Aqui não tem troco. Ah, bom, guarde assim mesmo. Paris. Se cuida. Ei, ei, cuidado, cara. Olha aí, na Espanha eu ganhei. Nosso campeão dá pá virada com 125 pontos. O papai aqui... Em segundo lugar, com 95 pontos, está o Chris. Espera aí, e os pontos de sexo? Não, esses são separados. Desde quando? Não pode mudar as regras. Mas quem falou em pontos de sexo? Olha a sua camiseta, diz expulsão dos Peraltos. Viu só? Ela sorriu para mim. Para de sonhar. Ela não está interessada em babacas como nós. As garotas europeias são charmosas e sofisticadas. Principalmente as francesas. Ah, é por isso elas não raspam o braço. Tá vendo só? Eu te dou 26 pontos se conseguir o telefone dela. Ela não faz meu tipo. Que é isso? Você não fez nenhuma tentativa a viagem inteira, Andy. Sou exigente. Quando foi a última vez que fez sexo? Com outra pessoa. Existe sexo e existe amor. É isso que faz os humanos diferentes dos animais. Então, quando se apaixonou pela última vez? E você, quando se apaixonou? O mapa está de ponta cabeça, docinho. Vamos dar um desconto, Chris. Não podemos deixar ele muito para trás. Eu não vou precisar da sua caridade quando chegar em Paris. Vou mostrar uma proeza que vocês nunca conseguirão igualar. Fechado. Barra livre. Vamos. Proibido ao público. Mais um. Por favor, Andy, 5 minutos. Não sei por que você quis trazer essa mochila aqui pra cima. Não vai usar mesmo? Estamos. Dá só uma olhada. Olha, aquele é o Louvre. Ah, vamos pra lá. Ah, mais que 10. Cara. Que coisa maluca. Que vista, hein? Torre Eiffel, 300 metros, velocidade do vento, 40 km por hora. Andy! Andy, o que você está fazendo? Andy! Vem tomar um vinho! Andy! O que você está fazendo? Pelo amor de Deus! Acho que o pressionamos demais. Vou tentar impedi-lo. Relaxa, cara. Ele não vai fazer isso nunca. Oh, vai devagar aí, cara. Vamos beber um pouco. É coisa boa. Tinha até rolha. Eu vou pular sóbrio. Escuta, me desculpa pelo trem. Tá bom, a gente só tava enchendo o seu saco, só isso. Já provou que é corajoso. Não precisa fazer isso, cara. Não se preocupe, Brad. Ninguém está me forçando. Eu quero fazer. Entende? Andy, isso é loucura. Você vai acabar se matando, cara. Por favor, não faz isso não, cara. Eu estou dizendo... Eu acho que tem alguém subindo. Proibido ao público. Quem é? O que é? Senhorita, mademoiselle, consegue me entender? Espera, escuta. Não, não, não faça isso. Nada justifica isso. Espera. Não, não, não, não, não, não, não. Por favor, me deixa ajudar. Tá bom. Não! Não! Thank you. Acorda! Ei. Ei. Opa, ele tá acordando. Ei. Graças a Deus. Ei, Andy, tá me ouvindo? Ei, vai com calma, cara. Você pode vomitar ou algo assim. Ei, príncipe, você deixou cair isso. Onde ele está? Quem, a Cinderela? Já era mais de meia-noite, cara. Ela sumiu. É, mas que salvamento. Que pegada, cara. Você falava em cair por uma garota, né? Mas da próxima vez não esquece de amarrar a corda, hein? Nossa, vocês salvaram minha vida. É, e você salvou a dela. É, então nós achamos que merecemos metade dos seus pontos. Aquela garota. Ela é mulher dos meus sonhos. Ih, acho que ele tá desmaiando. Enfermeira, como é que é? Eu tenho que encontrá-la. Não, agora tem que descansar. Mas ela pode tentar de novo. Andy, tá na cara que ela é pirada. Se uma garota pula da Torre Eiffel é porque tem muitos problemas. Muitos problemas. Eu tenho que encontrá-la. É na real, detetive. A gente só tem um sapato. O bilhete. Hã? Pegaram o bilhete? Ela tinha um bilhete na mão. Se for um bilhete suicida, talvez dê pra saber quem ela é. Tá bom, vamos encontrar o bilhete. Mas relaxa, tá bom? Toma, pega o seu brinquedinho. Oi. 3 litros de leite, 2 pães, geleia. Cirurgias cardíacas. Ei! Olá! Sou eu! Você esqueceu isto? Aonde? Padua! Puxa, como dói! Você viu uma garota? Ela roubou meu coração. Eu sei como se sente. E aí, o que aconteceu? Ele está bem? Aquela garota, ela estava aqui. Andem, vamos atrás dela, vamos. Andy, você precisa voltar para a cama. Depressa, não, ela está indo embora. O coitado está delirando. Andy, relaxa, relaxa. Relaxa, olha Andy. Aqui o bilhete. Tô. É. Qual é o nome dela? Serafine Pigou. Serafine... Serafine Pigou. É um nome lindo. O que foi? Tá com medo? Só um pouco nervoso. Eu não quero falar besteira. Chegou a hora, príncipe. Quem é? Serafine... Oi. É o cara que... Eu estou com seu sapato. Oi, eu sou o Wendy. Nos conhecemos na torre. Esses são o Chris e o Brad. E eu achei que ia querer isso de volta. E também não é o meu tamanho. Foi muita gentileza. Agora vá, por favor. Não deve ficar aqui. Charmosa. E sofisticada. Esquece. Vamos, gente. Espera, vocês viram o que eu vi? O quê? Ela tinha sangue na mão. Está tentando de novo. O quê? Vai começar tudo de novo. Quem é o mais maluco dos dois, hein? Por favor, vá embora. Vai causar problemas. Não, espera, espera. O que você fez na mão? Você tem sangue na mão. Está sangrando. Não. Eu estou pintando. Redecorando o porão. Eu achei que... Por favor, agora vão embora. Espera, escuta, espera. Podemos ajudar. Podemos fazer isso rapidinho, não é, gente? Não, obrigada. Obrigada. Por favor, olha, eu só quero conversar. Não acho que seja uma boa ideia. Por favor, só uma vez. Se deixar, eu nunca mais incomodo você novamente. Está bem. Amanhã, às 16h, em frente ao teatro. É sério? Eu prometo. Agora vá, por favor. Excelente. Eu consegui. Quase estraga tudo. Ouça o conselho dos especialistas. Você tem que chegar maneiro, irmão. Primeiro vamos ter que dar um jeito nessa roupa. Agora, lembre-se, 80% dessas garotas francesas gostam mesmo é do tipo machão. Olha só, andou estudando a Playboy. Excelente. Não passe nenhuma insegurança. É a pior coisa. Opa, ela tá chegando aí. Muito bem, toma. É melhor se prevenir. Ah, espera. Qual é, Cris? É nosso primeiro encontro. Vai dar uma de freira? Pega. Fica frio. E não dá moleza, tá? Serafine. Oi. Oi. Eu não te reconheci. É que está muito sol. O que quer fazer? Eu não sei. Tem um café? Estamos em Paris. Tá. Mademoiselle. Merci. Merci beaucoup. Os seus pais se incomodam que você saia? Meus pais morreram. Você está bem? Quer um pouco de água? Não, tudo bem. Eu gosto de café. Sem pontos se traçar ela hoje à noite. A maioria dos caras que me convidam para sair querem me levar para a cama. Deve ser muito chato quando acontece isso com uma garota. Por que com você seria diferente? Não foi por isso que trouxe seus amigos? Para checarem seus pontos? Não, não é nada disso. É chiclete. É a nova onda agora nos Estados Unidos. Estão fazendo chiclete parecido com camisinha. É uma brincadeira. Gostoso? Muito bom. Eu quero que faça uma grande bola para mim. O quê? Bom, é um costume na França. Quanto maior a bola, mais o garoto gosta da garota. Nossa, não acredito cair nessa. Meus amigos me disseram que era chiclete. Acho que eu já vou embora. Não, por favor, não vai. É que estou muito nervoso. Quanto mais eu gosto de uma garota, mais eu fico nervoso. E se for embora agora e alguma coisa acontecer com você, vou me culpar pelo resto da vida por ter perdido a oportunidade de te ajudar. Quando eu te vi na torre, fiquei tão comovido com a sua tristeza que jurei a mim mesmo que tentaria ajudar a qualquer preço. Uma garota tão bonita e tão sensível como você não merece ser tão triste. Puxa, eu me odeio. Eu não sou o tipo de cara que você pensa que eu sou. Se sou triste, não tem nada a ver com você. Ninguém pode ajudar. E quem tentar estará... Espero que não se sinta mal por eu ter salvado a sua vida. Foi a coisa mais doce, mais corajosa e mais altruísta que alguém já fez por mim. Monsieur, isso é seu? Já vos explico. Eduardo! Escuta! Abra a porta. Arreta! Hã? Não encosta a mão nela, hein? Olha! Ei! Você foi o máximo! Desculpe, eu fiquei nervosa. Não. Foi o cara que provocou. Como você fez aquilo? Puxa, aquele cara pesava uma tonelada. Você malha? Você quer que eu vá embora? Acho que isso é um sim. Espere. Pare. Eu tenho que ir agora. Não deve se envolver. Espera, quando eu vou te ver de novo? Eu acho que não devemos. Andy, isso é só porque eu gosto de você. Que maneira estranha a sua de mostrar! Relaxa, cara. Ela só tá bancando a durona. Todo esse clima de mistério, de coisa difícil, é só uma manobra pra achar ela mais interessante. Não é tão simples assim. O modo como ela fala dos pais é como se ela se culpasse. Ela é doida mesmo. E lembra do sangue nas mãos? E aquele truque lá no café? Ela deve ser faixa preta. Bonsoir. GP, vous avez? Nós somos... Americanos. É. Adoro americanos. Em que posso ajudá-los? Estamos procurando Serafine. Sim. Eu sinto muito, mas ela não está em casa. Você é irmão dela? Digamos que eu tomo conta dela. Tá legal. Desculpa incomodar. Até mais. Vamos, gente. Esperem. Se não tiverem programa para mais tarde, vem a nossa festa de caridade da lua cheia. Clube da Lua, festa de caridade da lua cheia. Obrigado, mas... Serafina estará lá. Diga ao porteiro que Claude os mandou. Já tem concorrente, Andy. Será que é aqui? Clube da Lua. Clube de la Lune? Tem a cara dela. Ei, Mick. Tu vou entrar de la fête? Ele foi convidado? Americanos? Americanos legítimos, amigo. Somos amigos de Claude. Tudo bem. Falou, hein? Merci beaucoup. De rien. Ela não tá aqui, não. Eu não acredito que ela venha numa espelunca dessa. É, ela é muito certinha. Que bom que vocês vieram. Divirta-se. Dá licença. Merci. Acha que ele tá traçando ela? Muito obrigado, Brad. Eu vou dar um pulo na casa dela, ver se ela está lá. Não. Eu vou. Você fica aqui, caso ela apareça. Você vai? Vou. Obrigado. Valeu, Chris. Serafine! Olá! Olá! Vai embora! Saia! O que está fazendo aqui? Pergunta para mim? Por favor, fique longe, vá embora! Não quer sair daqui? Me deixa sozinha, por favor. É algum tipo de perversão sexual ou o quê? Porque... E os outros? Estão na festa do Claude esperando você. Festa? É, alguma coisa lunar, algo assim. Oh, meu Deus, eles estão em perigo. Pega a chave. Ali. Espera, que tipo de perigo? Me dê a chave, tá bem? Nada disso, não tem problema, eu vou com você. É muito perigoso, acredite. Tá bom, agora espera aí, gostosona. Por nada desse mundo você vai... A sua bebê. Americanos, dá pra reconhecer quilômetros. Tem alguém aí? Eu tô precisando de ajuda. Obrigado. Espere! Eu tenho que entrar. Serafine, Claude está esperando você? Abra a porta depressa. Ah, não sei se posso fazer isso. Por acaso quer que eu fique aqui fora com você? Não, é claro que não. Temos que sair depressa. Serafine, o que é? Faça o que eu digo. Ele é meu, Jax. Seu amigo faturou. Ei, devagar! Vem cá! Como você deixa meus convidados irem embora, Jax? Venha comigo. aqui, depressa. Por quê? Onde vamos? Uau. Tem que ir antes que seja tarde. O quê? Agora? Nós mal começamos. Eu nunca vou entender as mulheres. Corra! Corra! Sua vida está em perigo. Ah, é? Por quê? O Claude é seu namorado? Por favor, vá! Vá! Corra, vamos! Serafine, qual o problema? Corra! O que está fazendo? Corra! Salve a sua vida, Ed! Corra! Andy, acho que a festa está começando agora. Sinto-me. Somente sócios. A ralé não entra. Ei, tá tudo bem aí? Serafine! Ótimo. Eu venho para Paris para passear pelos esgotos. Olá. Olá. Serafine! O que você... Shhh, sai daí, agora! O quê? Por quê? Tem um mutante no porão. O quê? Essa garota francesa é pirada. Sai daí agora, cara! Andy. Tem que descansar. Vá deitar. Ei, o que houve ontem à noite? Como eu vim parar aqui? Relaxe. Deixa eu olhar a sua perna primeiro. Eu fui atacado por um cão... Enorme, feroz, tinha grandes olhos amarelos e dentes muito afiados. Existe raiva aqui? Você não pegou raiva. Está sarando bem depressa. Há quanto tempo eu estou aqui? Algumas horas. É o seu novo metabolismo. Beba, vai se sentir melhor. O quê? É natural. Eu odeio vitamina. O gosto é diferente. Espera, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu tenho que ir. Meus amigos... Não se mexa. Por favor. Isso vai relaxá-lo, não vai? Espera aí. Ontem à noite você atirou tijolos em mim. Escute... Não é mais o mesmo. Não, desde que a conheci. É sério. Eu tenho que lhe dizer uma coisa, mas promete que não vai ficar nervoso. Não, eu sou uma rocha. Muito bem. A ferida na sua perna não foi um cachorro. Foi um lobisomem. Sim. Sim. Eu falo sério. E agora você também se tornou um... Oh! Que legal. Oh, entendi, entendi. Você tá querendo brincar de Cinderela sexy, não é? Tá legal. Eu faço o que você quiser. Eu tô afim do que você quiser fazer. Au! Au, au, au! Au, au, au, au, au! Andrew? Oi. Eu tava tendo um pesadelo. Eu acho que... Está se sentindo melhor? Não. Eu acho que estou com uma grande ressaca, isso sim. Isso vai relaxá-la, não vai? Ah! Oh, meu Deus! Eu pensei que... Nossa, o que foi que colocaram naquela bebida? Teve uma alucinação. É muito comum no período de transição. Tente relaxar. Período de transição? Uhum. Espera, eu estava sonhando ou você me disse que eu era um lobisomem? Não é brincadeira. Eu disse que isso iria acontecer. Mamãe! Mamãe? Deixa isso comigo, por favor. Está cometendo o mesmo erro. Primeiro Claude e agora este. Não pode tomar mais cuidado. Esse é diferente. Claude roubou o meu sangue. Ei, a senhora pegou? É, eu sei que parece meio estranho, mas... Como está a senhora? Saia. Eu posso explicar. Não é culpa dela. Serafine, podia nos apresentar? Não iria gostar de me conhecer. Não sou tão atraente como era. Ah, o que é isso? Aposto que parecem irmãs. Espera aí. Você não disse que sua mãe estava morta? Oh, meu Deus! Você assustou! Eu assustei? Chega. Meus amigos tinham razão. Você é maluca. Enfermeiras que roubam corações, monstros e lobisomens no porão, e essa história agora, e essa coisa toda... Não. Ed, deixa eu explicar, por favor. Não, não, não. Você já explicou. Olha, eu não sei que droga me deu, mas eu não vou virar cobaia de nenhuma experiência psicótica. Tá trancada. Fica longe de mim, está bem? Tem que beber isso. É a única coisa que pode ajudar. É, mas eu tô com dor de cabeça, tá? Deve fazer o que ela disse. Andy, espera aí! Andy, espera, espera aí! Aonde você pensa que vai, americano? Eu adoro americanos. O senhor não pode ficar aqui. Não. Não pode ficar aqui. Por favor, não. Não pode. Ah, vá, Luciano. Ele era seu amigo? Uhum. Inspetor Leduc. Homicídios. Festa de caridade da lua cheia, 20 de junho. O senhor toma droga, senhor McDermott? McDermott. Não, eu não uso droga, senhora. O que aconteceu lá de verdade? Por que está faltando coração em quase todos os corpos? Rituais de sacrifício? O senhor é membro de uma seita? Eu não vi. Eu fui perseguido por uma coisa enorme. Não sei, um tipo de animal selvagem. Faça testes de drogas. Eu disse mal passado. Sangrando. Você entendeu? Não, deixa. Isso serve enquanto eu espero. Não acredito. Seu perfume, Saint Laurent. Uau. Você quer comer? Ai, desculpa. Garçom. Monsieur. Outra garrafa de Le Pouc Sax Le Poussy. Oh, pardon? O vinho do dia. Acho que se pronuncia Puy Fouché. Olá. Está me cantando? Me desculpe. Eu não sei o que há de errado comigo. Normalmente eu não sou assim, eu juro. Então tá. Não, é sério. Eu perdi meu melhor amigo hoje. Bon appétit. Oh! Você está morto. Eu vi quando tiraram você do canal. Não, monsieur, do Atlântico. Oh! Fica longe de mim. Controle-se, gente. Temos que conversar. Conversar? Você não é real. Eu vou embora. Você me assa. O que você quer? Deus, isso é um pesadelo. Certo? Você não está aqui. Está? Andy, você foi mordido. E já está mudando. Nunca teria olhado duas vezes para aquela vagabunda lá fora. Olha, eu posso estar nervoso ou confuso neste momento. Mas eu não sou um lobo. Andy, eu estou falando sério. Sério? É muito engraçado, muito engraçado. Eu estou morto, de verdade. Condenado a vagar pela terra como espírito inquieto, até que o lobisomem que me matou morra. O que você quer de mim? O que quero de você pode esperar. Largue a garota e tranque-se em algum lugar. E depressa, a lua está nascendo. Ah, você está com inveja dos pontos que eu vou marcar. Você não pode aparecer assim me dizendo o que eu devo fazer. Nem sei porque estou te dando atenção. Você está morto. Eu sei, a polícia também. Vem cá, vem. Quer um pouquinho? Então vem cá, vem. Ai, a noite é uma criança, é lua cheia. O que está com vontade de fazer essa noite, tigrão? Tá brincando comigo? Eu adoro de Morrison. Adoro. James Douglas Morrison, 1943-1971. Vamos tirar essa roupinha. Que fria você se meteu. De novo, né? Você sempre encontra esses tipos. Não pode sair com um cara decente pra variar. Não, devia mudar um pouquinho. Pelo menos alguém te leve pra uma cama limpa. Alguém que comente sobre o seu cabelo. Hã? Será que é pedir muito? Será? Andy! sou da polícia. Ai, graças a Deus. Você curou meu soluço. O que aconteceu? McDermott, você está preso. Por quê? As possibilidades são ilimitadas. Levem-no. Oh, meu Deus. E tem mais. Detetive Ben Boom, mandei que seguisse você. É alguma brincadeira de mau gosto? Espere aqui um momento. Oh, obrigada pela noite agradável, seu babaca. Você sabe mesmo como agradar uma mulher, não sabe? Não, não, não. Você está morta. Não, eu não tive essa sorte. Eu sou morta-viva, como a sua parceira apodrecida. Eu estou condenada a vagar como espírito inquieto até que você morra. Calma aí. Se quer que meu amigo morra, sua maluca, vai ter que esperar. Preciso dele primeiro. Ele não tem utilidade morto. Eu passei 4 anos malhando para ficar com esse corpinho aqui. E aí, vem e me corta feito uma costela. Não me culpe, Andy. Eu avisei. Espera aí, quer dizer que estava sabendo? Olha o barulho aí fora. Não se pode descansar sossegado por aqui, é? Eu estou ficando louco. Vamos, acalme-se, gente. Você tem que sair daqui. Querem prendê-lo pelo resto da vida. Eu já estou cansada dessa sua ridícula teoria. O homem é muito perigoso. Prenda-o. McDermott, você está... Eu não escolhi virar lobisomem. Eu não posso ficar comendo gente o resto da minha vida. Vá se acostumando. Não tem nenhum jeito de virar humano novamente? É, tem sim. Mas você não vai gostar. Me diga, qual é? Primeiro, encontre o lobisomem que o mordeu. Depois, mate-o. E coma o coração dele. O quê? Você quer dizer... Serafine? Eu não posso. Andy, cuidado! Por que você fez isso? Porque ainda preciso dele. Ele vai ajudar a matar o cara que fez isso comigo. Eu tô enjoado. Se você não tivesse aberto a matraca, meus problemas estariam resolvidos. Você é o cadáver mais egocêntrico que eu já vi. Ah, escuta. Eu não sei que tipo de amigo ele é pra você, mas ele comeu meu braço. Então, vocês são lobisomens também, não é? Legal. Prazer em conhecê-los. Andy, eu acho que você ainda não aceitou o dom que recebeu. Ou que você não gosta dele. Nós temos uma missão, Andy. Purificar o mundo. É por isso que escolhemos nossas vítimas da escória da sociedade. Os governos mundiais gastam bilhões em medicina, assistência social, caridade. E qual o resultado? Só manter vivos os fracos, os idiotas, os preguiçosos que procriam e se multiplicam, enfraquecendo a raça humana. Todos os meus homens foram escolhidos por sua lealdade, por sua dedicação aos novos tempos. Mas você... Você foi uma falha. Um acidente. Uma anomalia. Eu não desejo matá-lo. Eu espero que se junte a nós em nossa luta por uma nova humanidade pura, sem doenças, livre das armadilhas da tecnologia moderna. Vai juntar-se a nós, Andy? Eu não sei, essa é uma grande decisão. Uhum. Vou precisar de um tempo para pensar. Claro. Andy. Pra que isso? Mate o Andy. Tire o coração dele. Espera um pouco aí, nós não podemos... Liberte, Andy. Junte-se a nós. Não pode me pedir para fazer isso. Junte-se a nós, Andy. Eu prefiro morrer. E assim será. O que foi? Você sabia. Sabia o quê? O que ele pretendia. Sim, eu sabia. E não fez nada para impedir? Andy, eu... Pelo amor de Deus, como pode saber disso e não fazer nada? Por favor, Andy, pare! Talvez seja a cura. Thierry, meu padrasto. Claude? Não. Você? Ele e minha mãe também. Durante algum tempo, consegui não machucar ninguém. Até os corações que minha mãe pegava no hospital eram de gente morta. Há 2 meses, ele tinha certeza de ter descoberto soro para reverter meu ciclo licantrópico. Só que teve efeito inverso. E me transformei imediatamente. A minha mãe ouviu o barulho lá de cima. E Thierry tentou escapar pelo esgoto. Quando eu voltei, eu vi que tinha atacado os meus próprios pais. Agora você entende porque eu estava tentando me matar. A culpa não é sua. Não se preocupe comigo. Quem está em perigo é o Chris. Temos que tirá-lo de lá. Ah, o Claude é um cretino. Só faltava essa. Veja o porão! Deixa eu limpar as coisas. Está escapando pelos fundos! Eu estou te avisando. Não interfira novamente. Velho, nem encostamos no seu carro. Vai da frente! Ai, que legal! Ei! Lá! Ei! Volta aqui! Seu desgraçado, sai daí! Sai! Sai daí! Volta aqui! Maldito! Serafim? Me ajude! Serafim. A cura? Se ele morrer, não temos esperança. Serafim, ele morreu. Desista. Não. Vem cá. Eles o mataram. Malditos. Agora estamos condenados. Bom, podemos tentar alguma coisa. Mas eles destruíram o laboratório. Tantos anos de trabalho. Seu padrasto deixou anotações? Olhe. O que isso representa? O biorritmo de um lobisomem e como ele responde aos ciclos da lua. Thierry tentou me manter no limite da transformação, injetando um sedativo em mim. Que teve efeito inverso. É. Tá certo. Deixa eu ver se eu entendi. Com essa droga, pode-se induzir a transformação em qualquer período do mês? Meu Deus! As amostras! Ele guardava no armário. Ali! Amontia. Julho, festa da independência, igreja de São Lobo, 10 da noite, só americanos. Boa sorte. Yeah. foi, cara. Desculpe, está lotado. Esse edifício está fechado. Quem deu ordem para fazerem festa aqui? Pergunte ao chefe. Lá dentro. Americanos, a festa da independência! Eu adoro vocês, americanos. Vocês têm um bom gosto. Todo homem desse planeta deve ter a oportunidade de mostrar gratidão. Vocês dividem sua cultura e protegem o mundo inteiro, espalhando-a por todas as outras nações, influenciando todas as outras culturas. E tocando corações de milhões. E neste momento eu quero dividir algo com vocês. Eu dedico essa festa a vocês, americanos, cujo coração eu quero tocar. Que comece o show. vazio! Eu vou mostrar. Claude entrou no alçapão. É verdade. Criaturas enormes, cobertas de pelo. Olhe. Mas é impossível. Foi o que eu disse. Drogas. Oh! Brett! Andy! Você o pegou? Você o matou! Vou sentir sua falta, Andy. Eu também. Eu sinto muito. Agora acabou. Boa sorte, amigos. É aquele maluco. Detenha-o. Mandei deter, não atirar. Vá por ali, nos vemos do outro lado. Em cada corredor. Andy! Serafim? Oh, meu Deus. Aguenta firme, tá legal? Eu vou tirar você daqui. Entre. Eu não vou conseguir. Não me deixe agora. Acabe com a dor, por favor. Eu não posso. Como meu coração, Andy. Liberte-se. Serafim, eu prefiro me matar. Por nós dois, então. Dói tanto, por favor. Por favor. Liberte-nos. Police, que vá lá! Depressa, ainda dá tempo, por favor. Largue a faca! Eu te amo. Largue, eu atiro! Eu não consigo. Escuta, eles vão te ajudar. Vai dar tudo certo. Eu prometo. Pare, eu atiro! Eu tenho que pegar o Claude. Ele é o último. Insulina 190, 8 milímetros, depressa. Você! Meu nome verdadeiro é Bruno, querida. Mas tudo bem. Muitas luas cheias depois. Tem certeza de que quer continuar? Uhum. Está com medo? Um pouco. Olha, tem alguém subindo. Vamos logo. É, vamos logo. Dá a aliança. Rápido. Sim. Vai dar certo. Eu pego. Não! Broken me. Keep on, right on, right on doing it. Whatever, whatever. Girl, I'll do. Forever and ever, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you through. Because I've got to keep you pleased in every way I can. I'm gonna give you all of me, as much as you can stand. I'll make love to you right now, that's all I want to do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I've hoped and I've prayed for someone just like you to make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Cause quitting just ain't my shtick. Gonna stay right here with you.